moço, dentro da igreja, vivia muito triste e amuado. Ele nem conversava com os outros irmãos, não se abria com ninguém. O pastor foi percebendo que aquele moço precisava ser aconselhado. Quem sabe uma boa conversa, um bate-papo, mudasse o semblante daquele jovem. E o pastor, então, depois de um culto, procurou o moço e disse: "Meu jovem, eu tenho notado que você anda muito triste. Há algum problema grave pelo qual você está passando e, quem sabe, eu poderia te ajudar?" E o moço disse: "Ah, pastor, eu acho que o meu caso não tem solução. Qual é o problema? Me conte." "Sabe o que é, pastor? Eu queria ter muito ouro, muito dinheiro. E eu queria ter muito ouro justamente para pagar uma viagem à Cidade Santa. Eu gostaria de conhecer Jerusalém. E se eu pudesse ganhar muito dinheiro, muito ouro, muita prata e enriquecer, e se eu pudesse fazer esta viagem, então toda a minha tristeza teria fim e eu seria a pessoa mais feliz na face da terra." E o pastor disse: "É, o teu problema parece muito grande, mas é fácil resolver. Amanhã, de dia, volte aqui na igreja, me procure, que eu quero te mostrar algumas coisas." E o moço, feliz com aquela proposta, disse ao pastor: "Se eu voltar aqui amanhã, o senhor vai me ajudar a sair dessa tristeza?" O pastor disse: "Com certeza. Vem aqui amanhã que nós vamos resolver esse problema." E na fantasia do moço, ele já ficou imaginando que o pastor ia lhe arrumar dinheiro para fazer essa tão esperada viagem. No dia seguinte, 8 horas da manhã, está ele ali na igreja, na presença do pastor, todo empolgado e animado. "E aí, pastor? Só do senhor prometer que ia tirar o motivo da minha tristeza, eu já dormi bem melhor. Então, pastor, o que que é? Fala logo." E o pastor disse: "Venha comigo." E eles foram atrás da igreja. E ali tinha um asno. E o pastor, então, tirando do bolso alguns saquinhos, reuniu várias joias, alianças e objetos de metal que eram feitos de ouro. Então ele colocou aqueles saquinhos sobre o burrinho e disse: "Veja só, esse burro, ele está carregado de ouro, mas ele continua sendo um burro. Ele não mudou nada. Se eu colocar uma espiga de milho na frente dele, ele vai ser atraído pela espiga mais do que pelo amarelo do ouro. Você está compreendendo? O ouro, a riqueza, não muda a natureza de ninguém. Agora eu quero te mostrar mais uma coisa com esse mesmo asno." E o pastor pegou o animal pela rédea e foi levando até dentro da igreja. O moço disse: "Pastor, o senhor vai entrar com esse burro dentro da igreja, nesse lugar sagrado?" E o pastor disse: "Vou, preste atenção no que vai acontecer." E o pastor entrou com o asno até o saguão da igreja, andou pelos corredores, foi até o altar, deixou o burro ali parado por alguns minutos e depois tirou o animal para fora e disse ao moço: "Você acha que esse burro se converteu? Você acha que esse animal se tornou espiritual só porque ele entrou dentro da igreja?" E o moço foi compreendendo. E o pastor lhe disse então: "Não é a tua viagem para Jerusalém que vai fazer você voltar dali um homem mais santo, ou um homem mais especial. Você está sacrificando a tua vida cristã por causa de uma fantasia, de um sonho, quando o Senhor Jesus disse o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Você sabia que se você colocar um monte de ervilhas na frente de um porco, e se você colocar ao lado das ervilhas pérolas preciosas, o porco vai ignorar as pérolas e vai se deliciar com as ervilhas que não têm nenhum valor. Você não é igual a esse asno. Você não é como um porco irracional. Você é uma criatura especial. Você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. E a pessoa que Deus quer que você se torne é um verdadeiro adorador. Aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Um asno carregado de ouro continua a alimentar-se de capim e de milho. Um asno pode entrar dentro da igreja e não é por isso que ele vai sair dali um asno convertido. Não é uma viagem que vai fazer de você uma pessoa melhor ou pior, mas o que vai fazer de você alguém especial é abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo de Deus alegrar a tua alma e você com regozijo levantar os teus olhos para os céus, glorificar a Deus e dizer: obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que faz morada dentro da minha vida. E quando o moço ouviu estas palavras, compreendeu imediatamente que a sua felicidade não dependia das coisas que estavam à sua volta, nem do ambiente em que ele se encontrava, que a sua vida espiritual não iria depender de uma posição geográfica ou na sua presença em um lugar especial, mas em abrir o coração e deixar o Espírito Santo fazer uma morada poderosa na sua vida. Portanto, meu amigo e minha amiga, se você anda infeliz com muitas coisas, aprenda esta lição. Você não depende de nada à tua volta, nada ao teu redor pode te fazer feliz, porque o que faz a diferença não é o que está do lado de fora. A diferença está em você ter dentro do teu coração o Espírito Santo de Deus.